você feliz por aí. Eu aqui na prisão que eu mesmo construí, sobrevivo. Dentre os muros do desejo vejo dor, calúnias, mágoas no ventilador. Um abismo, paixão e egoísmo, guerra entre os lençóis. Veja só o que sobrou de nós. Só o vício de ter e querer por querer, pra depois se enganar da decisão de ser, estar, tentar ser feliz. 3x36 horas de amor ininterrupto. Eu quis, mundo corrupto. Diz que eu sou um monstro, é que meu coração Barrabás por amar demais ia ser julgado. Aí viria, é a lei. Soubessem o que eu sei, não amariam esses pobres monstros. Se soubessem o que eu sei, nessa pena capital vou mal, eu sofro só. Urubus ao derredor esperam a noite chegar. Eu posso ser um assassino, não me pressione. Reconheça a dor de um homem quando vê. Lutar pra ser feliz, eu te proponho, pelos mais e melhores dias de nossas vidas.